Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Num programa que pretende dar voz às pessoas e às instituições. Hoje temos connosco o Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, Sr. Engenheiro Arménio Tavares, e o Comandante Sr. Emílio Camacho. Há quem afirme que vivemos num mundo de narcisismo, em que as pessoas gostam muito de si próprias e se esquecem dos outros. Ser voluntário numa associação de bombeiros é exatamente o oposto. É esquecer-se de si para servir, para defender a vida e os bens dos outros. É deste e de outros assuntos que vamos conversar ao longo dos próximos minutos. Falaremos das dificuldades económicas por que passam os bombeiros a nível nacional e das campanhas económicas que se procuram organizar com vista a ajudar numa demonstração de reconhecimento pelo trabalho efetuado. Conversaremos dos incêndios e dos incendiários, bem como do vestuário antifogo que continua a não ser uma prioridade. Abordaremos o que alguns chamam da indústria dos incêndios em Portugal, que direta ou indiretamente beneficiam muita gente. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para os nossos ouvintes. Vou colocar a primeira questão ao Sr. Presidente dos Bombeiros de Oliveira do Hospital, Sr. Engenheiro Arménio Tavares. Sr. Engenheiro, peço-lhe que nos faça, portanto, um breve historial da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira. Penso eu, isto é um assunto que eu digo pessoal, acho que é bom fazer memória de há quantos anos se arrisca a vida nesta corporação, se põe em risco a sobrevivência da própria família para ajudar os outros. Boa tarde. Neste caso é bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Boa Nova e aos seus dirigentes o espaço que nos concedem para falarmos sobre a Associação dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. E saudar também todo o auditório numa saudação fraterna. Fazendo, portanto, um historial da nossa associação, ela nasceu em 1922, fruto de um incêndio aqui na vila. Toda a história, até 75 anos depois, já está em forma escrita, em livro, e que nós podemos disponibilizar a quem se dirigir à nossa associação. É evidente que nestes anos todos, de 22 para cá, muitas dificuldades houve, mas foi construindo sempre o dia-a-dia, superando essas dificuldades, e hoje cá estamos, ainda com grande espírito de voluntariedade, quer ao nível do corpo ativo, quer ao nível dos dirigentes. Portanto, é uma associação que tem mantido uma constante vitalidade, passando as suas dificuldades, como todas as outras, mas pensamos que o futuro não está ainda ameaçado para esta associação. Temos alguns indícios de continuidade, quer de alimentar o corpo ativo com gente nova, quer dos próprios dirigentes continuarem empenhados em assegurar a sua gestão, quer eles próprios, quer com outros vindouros. E, portanto, à partida, poderei garantir que nós estamos ainda numa situação de esperança, de continuar a viver e a manter a tradição dos bombeiros voluntários do Oliveira do Hospital, como foi feita desde o seu início até agora. Muito bem. Ser presidente de uma associação humanitária, como é o caso, é um bom investimento ou não, ou seu engenheiro? Sim, é um bom investimento. É, porque a gente paga para aqui andar, de facto. É uma associação, é voluntário, a gente paga para andar nisto. Não é fácil, não é fácil para quem gosta de ter dedicação às coisas. É preciso acompanhá-las de perto, diariamente, se possível. E, portanto, isso é preciso ter pessoas que tenham disponibilidade para o fazer. Eu tenho a felicidade de ter comigo, na direção e nos corpos sociais, pessoas que têm essa disponibilidade e têm as competências necessárias para assumir os seus cargos. Daí que a gente já, isto é um vício, já venho desde 94, e a maior parte desses que me acompanham também, mas cá vamos tocando o barco, porque também não aparecem outros para nos render, e enquanto não aparecem nós vamos assegurando o comando do barco, mas estamos sempre disponíveis para encontrar e renovar os nossos elementos na direção, e portanto chamamos e faço daqui um apelo a que as pessoas, os sócios nomeadamente, vão lá às assembleias, que elas são convocadas dentro daquilo que estatutariamente está prescrito, mas que vão lá, que apareçam, discutam as questões e que também se disponibilizem para nos auxiliar na tarefa da gestão da associação. Pelo que acaba de referir, fiquei com a impressão de que ser presidente obriga, portanto, nesta missão, a vir praticamente todos os dias à associação, é assim? Eu pessoalmente encaro assim as coisas nas diversas instituições a que estou. Eu gosto e faço por isso de passar diariamente nas instituições, desde que eu assuma o comando, é assim que se trabalha. Há pouco, quando eu lhe perguntava se isto seria um bom investimento, tinha como base, pronto, enfim, isto não, nós não ficamos aqui, e eu outro dia ouvi ler uma carta, não disseram quem é o autor, também, pronto, não é isso que é importante, mas dizia algo parecido com isto. Tenho uma viagem marcada para fazer, quando eu faço não sei. Para essa viagem, do que tenho nada levo, só levo aquilo que dei. Portanto, achei isto muito, muito interessante, e já outro dia falei disto e hoje acabo por introduzi-la também aqui. Embora o Sr. Presidente tenha dito há pouco, pronto, que a Associação de Oliveira, de alguma forma, portanto, está de boa saúde, e ainda bem que assim é, mas nota-se que a nível nacional há muitas associações que vivem com algumas dificuldades económicas e que têm levado, portanto, não só a reduzir pessoal, como a criar dívidas. Eu vi há poucos dias um artigo num jornal acerca dos voluntários de Lisboa, e isto é apenas um exemplo, porque certamente que haverá outras situações semelhantes, em que os voluntários de Lisboa, que têm 145 anos, e que diziam que quando foi o incêndio do Chiado, foram dos primeiros a chegar, e eles diziam, há dois meses que nós não conseguimos pagar a 12 bombeiros. Muitas vezes, para pronto-socorro e para os incêndios, temos que ser nós a pagar o gasóleo. Isto em tempos houve subsídios, neste momento não há praticamente nada. Quer dizer, se nós não tivermos uma ajuda, ou da parte oficial, ou da parte dos particulares, nós vamos ter que fechar as portas, era assim que eles diziam. Isto, de facto, dá pena, porque, pronto, os bombeiros são imprescindíveis. Quer dizer, se eles não existissem, eu penso que nós também não existíamos. Isto é a realidade, porque se não houvesse alguém que pusesse fim a tanto incêndio, isto iam povoações, iam tudo, penso eu. Isto é a minha opinião, não sei o que é que pensa acerca disto. De facto, grande parte das associações vive com dificuldades porque os subsídios são cada vez menores e os custos operacionais são cada vez maiores, nomeadamente com o aumento dos combustíveis, os gastos das viaturas, o custo da mão de obra na reparação dessas viaturas, o investimento em viaturas novas para substituição das mais antigas. Tudo isso cria dificuldades às associações quando é na hora de investir e de pagar aos seus fornecedores. É evidente que nós aqui temos tido, há muitos anos, pelo menos desde que eu me conheço na direção, sempre uma boa colaboração com a Câmara Municipal, que nas situações de aflição e sempre também de uma forma estruturada, anualmente contribui com dinheiro para os bombeiros do Oliveira Hospital, quer para a nossa corporação vizinha aqui de Lagares da Beira. Portanto, em termos da autarquia, nós não tenho razão de queixa sobre isso e, portanto, pessoalmente e na nossa associação, temos esse suporte por trás que nos permite, em qualquer aflição, ultrapassá-la. Provavelmente, se calhar, noutros concelhos, esta situação não seria. Eu tenho conhecimento de que outros concelhos, as câmaras municipais, não colaboram desta forma. Não sei porquê, enfim, faz-me alguma confusão, mas é isto com que os dirigentes dessas associações se defrontam e veem-se, de facto, em situações extremas de não ter dinheiro para pagar salários, não ter dinheiro para pagar combustível, e isso, de facto, é uma situação que é uma morte adiada. Sr. Presidente, eu vou conversar um bocadinho aqui com o Comandante, que ele está a olhar para nós, está triste, vemos falar e não diz nada. No entanto, o Sr. Presidente está à vontade, portanto, para sempre que entenda, intervir. Emílio Camacho, há quantos anos já que está ligado aqui à Associação? Ora, bom dia a todo o auditório da Rádio Boa Nova. Respondendo à sua questão, portanto, estou ligado à Associação há coisa de 30 anos, portanto, cerca de 30 anos. Como comandante tenho 7 anos de comandante do Corpo de Bombeiros. O que é que mais o entusiasma neste trabalho? Diga-me lá, já agora. Foi uma paixão desde de jovem, é claro, é o desafio, é o interesse em mostrar a ajuda, é o radical também, é o conhecer, portanto, foram determinadas intenções que tiveram na causa de nos juntar a ser bombeiro e a lutar por esta causa, né, desde a altura que me inscrevi até a atualidade. Às vezes passam por aqui os escuteiros e já os tenho ouvido a dar este testemunho. Eu não era capaz de viver sem o escutismo. Se calhar o Camacho está na mesma, também era capaz, já não era capaz de viver sem os bombeiros. Claro, claro, claro. O que me consta é que, de facto, a relação que vocês têm com o comando de direção, que em alguns locais é complicada, parece-me que aqui é muito boa. Qual é o segredo para haver esta boa relação entre vocês? É existir o respeito, existir a disciplina, existir o conceito que efetivamente só unidos é que se consegue concretizar e atingir os objetivos que efetivamente estão preconizados ao funcionamento da instituição, e só desta forma é que se consegue alcançar bons objetivos, é evidente. Eu corroboro esta opinião, mas acrescento mais. A direção entende, e sempre entendeu isso, que há uma parte administrativa da associação e há a parte operacional dos bombeiros. A direção, através de qualquer dos seus elementos, não se intromete nos assuntos operativos. Quando o comandante tem a nossa solidariedade e a nossa ajuda sempre que nos requisitar para isso. Mas nós não entramos nesse campo. E, portanto, não entra nesse campo. E cada um navegando nas suas águas, não há choque de navios. Essa tem sido o segredo, além de um relacionamento pessoal entre todos os elementos e o comandante e todos os membros do corpo ativo. Sempre, desde que eu me conheço aqui, nunca houve qualquer litígio, qualquer conflito que fizesse, mesmo dentro de portas, que ficasse lá sanado. Não houve. Por isso, quer dizer, o segredo são as pessoas, é o voluntariado, é a humanidade das pessoas que, com certeza, traz ao de cima todo este bom relacionamento. Deixa-me Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19, num programa que pretende dar voz às pessoas e às instituições. Hoje falamos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. Temos connosco o Presidente, Sr. Engenheiro Arménio Tavares, e o Comandante, Sr. Emílio Camacho. Conversamos daqueles que se esquecem de si e da família para defender a vida e os haveres dos outros. Já falámos, e vamos continuar a falar, das dificuldades económicas por que passam os bombeiros a nível nacional e das campanhas económicas que se procuram organizar com vista a ajudar, numa demonstração de reconhecimento das populações pelo trabalho efetuado pelos bombeiros. Conversaremos dos incêndios e dos incendiários, bem como do vestuário antifogo, que continua a não ser uma prioridade. Abordaremos aquilo que alguns chamam da indústria dos incêndios em Portugal, que direta ou indiretamente beneficia muita gente. Então, mais uma questão, e que é a seguinte. Ser bombeiro é um trabalho de risco. Este ano foi uma tragédia com tantos bombeiros que faleceram. Quando há um sinistro grave, com o pessoal da própria instituição, onde é que vão buscar forças para perseverar e continuar a arriscar a própria vida? Porque isso é sempre um risco. É sempre um risco. É claro que em determinadas alturas, e principalmente este ano, trouxe-nos algumas preocupações, principalmente na ligação que traz o voluntariado, não é? Mas reunindo esforços, conseguindo concretizar ou aproximar efetivamente a forma de estar destes voluntários e conseguindo se calhar juntá-los a percebermos que efetivamente existem erros e que esses erros têm que ser comatados para que efetivamente não aconteçam mais desgraças. Com alguma conversa com essas conversas que temos tido com algum relevo, se calhar temos conseguido manter o voluntário firme e não quebrando se calhar a capacidade de resposta que era aquilo neste momento que nos afligia, mas neste momento conseguimos evitar que isso acontecesse. O pessoal está a comparecer, continua com a mesma dinâmica. E espero que não se venha a refletir efetivamente a nível nacional, porque de facto quem fica a perder nestas situações todas é o voluntariado, principalmente as instituições dos corpos bombeiros voluntários a nível nacional. Como é que as famílias reagem perante as adversidades, que às vezes nem é na própria instituição, mas pronto, as coisas sabem-se. Eu julgo que isso sensibilizam-se. As famílias, claro, mas nós nunca passámos, felizmente, por situações destas. Passámos, sim senhora, nunca foi em questão de queimados, mas já foi em acidentes. Passámos por um bocado também, um bocado complicado, digamos assim. É difícil aceitar, não tenho dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo existe aquele sentimento de solidário, de acompanhar, de se calhar fazer com que exista força para que estas instituições continuem, principalmente a questão que está relacionada com o voluntariado. E acho que deste modo tem-se conseguido ultrapassar essas dificuldades. Não é? Quando há um sinistro grave, quando há até uma morte, creio, consta-me, que até os próprios seguros são, como é que é dizer, têm coberturas muito limitadas. Isto também é outro problema, não? Sim, isso era uma situação em que se calhar está a ser feita alguma pressão através das instituições, corpos de bombeiros, perante a Liga dos Bombeiros Portugueses, e se calhar também perante os municípios, porque existe esses seguros são de responsabilidade dos municípios, não é? São seguros de acidentes pessoais. E que por vezes não faz cobertura ao tipo de sinistro que possa vir a acontecer. Não faz cobertura, de certo modo, porque se um bombeiro é aleijado ou se aleija no combate a incêndios ou em funções destinadas aos corpos bombeiros, o que acontece aqui é que o bombeiro, como é um seguro de acidente pessoal, vai ter que vai ter que ser responsável pelos seus custos inicialmente. Depois apresenta então a documentação e mais tarde vem a receber, é compensado pelas despesas que teve, que tem um plafond, tem um limite que está relacionado com essas despesas. Ora, é evidente que nos corpos bombeiros até é uma questão sensível mentalizar a questão que está relacionada com o voluntariado, a continuidade do voluntariado. Esta questão do seguro é uma dos fatores que é muito importante e que tem que ser revisto a nível nacional o quanto antes e o mais urgente possível. Temos de ter outro tipo de seguros na questão que está relacionada com o voluntariado e quem faz combate. E como o senhor há bocado bem disse, portanto, que dão a vida em prol dos outros e que defendem os bens comuns e patrimoniais da nossa comunidade. Há câmaras que efetivamente estudaram outras formas de compensar os bombeiros a nível de seguros. Portanto, tem um seguro paralelo para cada instituição. Teremos, se calhar, que analisar, teremos que, se calhar, fazer um estudo, fazer um levantamento da forma com que o seguro está elaborado a nível dos bombeiros, porque ele, de facto, está elaborado de acordo com a legislação, que, efetivamente, a prova é aprovada para estes fins, mas sou da opinião que se tenha que ser revisto e tenha que ser alterado as linhas que estão prescritas, efetivamente, no apoio aos bombeiros. Eu vi este ano, num programa na televisão, já não sei que corporação era, mas falava, portanto, exatamente deste problema. Portanto, alguém que ficou queimado foi, creio que, para o Hospital da Perlada, não é? E aquilo, ao fim, apresentaram uma conta enorme. Ora, o que acontece é que, de facto, como dizia, os segurações pessoais estão limitados. E eu penso que isto é desumano. É desumano, é injusto, porque, pronto, quer dizer, se nós nos assentes de trabalho não tem limite, é o que for. E eu penso que este problema, no caso das despesas médicas, dos hospitais, eu penso que não pode haver limite. Eles têm que não interessa quem. O que importa é que alguém resolva. Eu não estou aqui a querer atribuir culpas a quem quer que seja, à autarquia ou outra. Não, quer dizer, portanto, isto tem que ser a legislação. Os políticos existem, é para isto mesmo. Portanto, eu penso que eles têm que modificar isto, porque não se justifica que haja um limite. Eu não faço a mínima ideia de quanto é que possa ser, mas que sejam, por exemplo, 1.000 contos ou 2.000. Estou a falar em escudos, não pode ser, tenho que falar em euros. Que sejam 5 mil euros ou 10 mil, não importa, quer dizer, ou 50 mil, isto tem sempre este problema do limite, porque depois a pessoa cai num hospital e está tramada, quer dizer, não pode ser, quer dizer, isto penso que é uma injustiça. Passando aquele plafond, o bombeiro deixa de ter assistência, portanto, isso não pode continuar. Tem que se deixar de ser a seguro de assistentes pessoais para ser trabalho, por exemplo. Exatamente. Ou chama-lhe outra coisa qualquer. Sim, podem chamar, desde que efetivamente faça a cobertura íntegra um bombeiro, neste caso. Quantos voluntários é que vocês têm aqui na instituição? Neste momento temos 110 voluntários, portanto, inscritos no recenseamento, e contamos com a disponibilidade dos 110 voluntários. Não é? Além disso, funcionamos também com duas secções paralelas. Uma que é a Escolinha de Bombeiros, que tem 70 jovens, portanto, a Escolinha divide-se em duas fases, que é os cadetes e os infantes, são os mais novitos e os mais velhos, e depois temos a Fanfarra, portanto, isto tudo é para garantir portanto, garantirmos o voluntariado, médico de prazo. Também a Fanfarra com 70 elementos. Além disso, portanto, estes jovens, à medida que vão fazendo 18 anos, entram numa fase de estagiários, portanto, entram numa fase de formação que é preparar-se para serem bombeiros. Esta fase de formação, portanto, demora aí à volta de 12 meses, 12 vai a 14 meses, portanto, fazem a formação, depois entram no período probatório em contexto de trabalho durante 6 meses. A partir daí ficam aptos, efetivamente, a qualquer tipo de ocorrência, não é? Essa formação, como foi divulgada a nível nacional e pôs em causa, se calhar, a questão de que os bombeiros não estavam preparados para fazer intervenção no combate a incêndio, não, senhor, é uma formação que debate diversas áreas, estão relacionadas com a intervenção dos bombeiros, eu digo diversas não, todas as áreas estão relacionadas ao funcionamento dos bombeiros e são formações com a sua componente teórica e muita prática. São cursos exaustivos, alguns deles, e que eu posso garantir que os bombeiros saiam preparados, digamos assim, para enfrentar qualquer área que esteja relacionada com a intervenção que está, portanto, que está vocacionada aos bombeiros, aos corpos de bombeiros. Essa formação é dada pela vossa instituição? Essa formação, portanto, também é coberta através de uma legislação. A formação inicial de bombeiros é da responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Não é? Portanto, há a Escola Nacional de Bombeiros, há formadores externos da Escola Nacional de Bombeiros e que disponibilizam e vêm aos corpos de bombeiros dar essa formação. Temos que criar estruturas, a direção, depois de algumas conversas, criou-nos as condições de termos ali uma unidade local de formação, não é? E nós aqui, a formação que damos não só aos nossos bombeiros, mas aos bombeiros do Distrito de Coimbra. pelos números que deu, portanto, não há dúvida nenhuma que é muita gente que aparece, portanto, como voluntário nestes serviços, e de facto isto é ótimo, porque num período em que se vive, que as pessoas olham muito para elas, em que há um egoísmo, aparecerem assim pessoas voluntárias, eu acho que é extraordinário. Agora, uma outra questão é que às vezes aparecem, e a gente vê, liga os canais televisivos e vê, e aparecem algumas pessoas ligadas aos bombeiros a contestar os métodos utilizados na forma de apagar os incêndios. Haverá razão para esta contestação ou são vozes que apenas pretendem sair do anonimato? Eu acho que é aquilo que acabou de dizer, são vozes que pretendem ser do anonimato, única e simplesmente, porque tenho quase a certeza que essas pessoas não conhecem, se calhar, as técnicas adotadas para que são utilizadas no combate a incêndios. É claro, uma equipa de futebol, por mais que o treinador queira que efetivamente ela seja exímia, é difícil contornarmos porque há sempre erros. Não é? E nos bombeiros passa pelo mesmo, não é? Há erros que têm que ser combatidos, é claro, mas a maior parte das pessoas nem sequer sabe, nem pensa de como é que efetivamente os bombeiros estão estruturados e quais são as formas que têm a nível de conhecimentos para aplicar depois numa situação real. Nós temos feito parcerias com instituições de formação, temos dado formação portanto, à área civil naquilo que está relacionado com a área de emergência pré-hospitalar, e as pessoas ficam, de facto, no final da formação, perplexas, de que nem sequer desconheciam a diferença que existe, portanto, no nosso parque de viaturas e como é que as ambulâncias estão devidamente equipadas e para que é que elas servem cada uma delas, porque elas têm uma tipificação e a tipificação está direcionada a um tipo de serviço, não é? E as pessoas ficam perplexas porque nem sequer imaginam e veem na rua determinadas situações que venham a passar, e no final o debriefing que fazemos notamos que as pessoas ficam sensibilizadas, digamos assim, para a forma como os bombeiros estão estruturados e como é que os bombeiros têm uma capacidade de resposta a nível de estrutura humana e de equipamentos totalmente diferente daquilo que eles pensavam. Senhor Presidente, eu tenho estado a falar um pouco mais com o Camacho, com o Comandante, porque no fundo isto são mais problemas técnicos. No entanto, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo. Se entretanto entender por bem, complementar alguma destas coisas que se agora disse, está à vontade. Eu queria apenas, já desde o início da intervenção do Comandante, dizer que a instituição tem, digamos, a felicidade de ter o Comandante com estes anos todos de serviço na instituição, porque ele, além de comandante, é funcionário da instituição. E, portanto, viveu desde a sua entrada até agora toda a instituição. Conhece, se calhar melhor que eu, a instituição e tudo o que ela passou até agora. Isso é uma vantagem para nós, para ele, para a comunidade em geral. Portanto, esta situação com certeza não se verifica noutros corpos de bombeiros e é pena. Meus olhos, ver arder o país, ardem-me os olhos e até já me arde o nariz. Não sei que pode passar por a testa do louco que a ti sofou à floresta. Sobam-lhe as mãos sobre ele, mas quem quer ser juiz? Sonho com um dia em que o verde não perca mais a cor, em que as aldeias não sofram nem mais um dia de dor, que interesse escuro se move de trás e que mão mais negra organiza a manobra. Queima-se minha alma ao sentir da cinza o sabor. os bichos enquanto tenho uma mão na mangueira. O demagogo chegado da praia da Albufeira, camisa branca tão pura que espanta. E sinto que é o fumo que me amolece a garganta. Ferve-me o sangue nas veias e a raiva é companheira. Um par de lindos que já seja tarde. Jardim onde te é dado viver. Salva o quintal. Poupa o quintal. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19, num programa que pretende dar voz às pessoas e às instituições. Hoje falamos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. Temos connosco o Presidente, Sr. Engenheiro Arménio Tavares, e o Comandante, Sr. Emílio Camacho. Temos estado à conversa, lembrando aqueles que esquecem de si da família para defender a vida e os haveres dos outros. Temos falado das dificuldades económicas, porque passam algumas associações a nível nacional, e das campanhas económicas que se procuram organizar com vista a ajudar numa demonstração de reconhecimento das populações pelo trabalho efetuado pelos bombeiros. Conversaremos agora a seguir dos incêndios e dos incendiários, bem como do vestuário antifogo, que continua a não ser uma prioridade. Abordaremos o que alguns chamam da indústria dos incêndios em Portugal, que direto ou indiretamente beneficiam muita gente. Então, vou colocar mais uma questão, vamos continuar a nossa conversa. Na opinião dos senhores, acerca dos incendiários, será que eles são mercenários ou será que são dementes? O que é que lhes parece? Eu, pessoalmente, nesta fase de conjuntura económica de há uns 4, 5 anos para trás, em que a floresta tem sido desvalorizada no seu aproveitamento, penso que há mais uma questão de demência do que propriamente interesses económicos por trás disto. É evidente que isto não será seguro a 100%, mas a esmagadora maioria, pessoalmente, entendo que será uma questão de demência, a atitude incendiária. Este ano, eu creio, não tenho a certeza, até porque não resido aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, mas num grande incêndio que houve aqui, pelo menos constou-me que o Camacho também esteve em apuros. Foi assim ou não? Vamos lá ver aqui. A vida do bombeiro, principalmente do combate a incêndios florestais, aliás, em todas as nossas áreas, digamos assim, corremos riscos. Na produção de injeção de meios no teatro de operações, muitas das vezes tem que se enfrentar o inimigo no imediato. E algumas das situações torna-se perplexo, se calhar, determinados movimentos que se passam, porque o fogo ganha velocidade através das correntes de convecções e dos ventos que nos faz sentir, e por alguma forma pode nos encurralar. Por acaso não foi comigo, já vivi situações destas, mas aconteceu com um dos nossos companheiros, portanto o nosso adjunto de comando, em que ficou encurralado precisamente quando por dia com viaturas no terreno para estrategicamente serem colocadas para fazer combate. Numa das alturas ele é cercado por uma forte progressão do incêndio, numa situação em que, portanto, o incêndio subia em costa, numa situação de declive. Ele pensou que ainda teria tempo de colocar meios a trabalho, mas fortes rajadas de vento que mudaram, não se fazia sentir na altura, portanto mudou a direção do vento e a intensidade. Está a falar, Camacho, desculpe, está a falar deste incêndio de Penalva aqui a Catré. Exatamente. Em que ele, quando depara, só teve tempo de dizer às viaturas que ele trazia para fazer combate para imediatamente se resguardarem a salvo. E ele tentou os possíveis, digamos assim, por forma a que não ficasse também, ele fosse apanhado pelas chamas. Tentou ali manobras, aquilo fazia, tinha ali um portão, ele tentou manobras com o carro começa a arder pela parte da frente, fogo com muita intensidade, com muito calor. Ele deixou-se estar dentro da viatura, tentou sair, mas era muito calor, não conseguiu, deixou-se estar dentro da viatura. Também isto os anos conta um bocado, porque efetivamente também soube-se resguardar. E depois, quando passou aquela, quando se começou a dissipar mais a combustão, já tinha passado efetivamente pela viatura, foi quando ela foi abaixo e ele imediatamente sai do carro, com dificuldade, porque a temperatura também não deixava e o fumo também não deixava, deitou-se no chão, teve ali um bocado à espera que se dissipasse e então depois é que se pôs a salvo, não é? Mas é certo que a experiência. Também o adjunto Paulo Rocha é um homem com 30 anos, ele é da minha escola, é um adjunto de comando, é um homem que efetivamente sabe perfeitamente os envolver dos incêndios florestais, ele até é formador da Escola Nacional de Bombeiros, dá formação a nível do Distrito de Coimbra nesta área e sabe perfeitamente como é que há de entrar e como é que há de sair. E foi certamente essa experiência que evitou o pior, porque eu, no caso dele, portanto, não sei nada disso, se calhar vendo o fogo, o que eu fazia era largar o carro e fugir, não é? Mas pronto, a verdade é que ele, se calhar mantendo-se, como diz, dentro do carro, evitou o pior, porque, portanto, isto, o que eu ouvi foi através da televisão, em que eles diziam que as próprias jantes, com o calor, as próprias jantes de alumínio do carro arderam, portanto, não há dúvida que, portanto, foi uma coisa a sério, não é? Nós estamos a falar ali num incêndio que progrediu ali numa ordem dos 100 metros por minuto. É uma zona densamente florestada, não é? É uma zona em que declive acentuado, vales encaixados, temperaturas altas, temperatura atmosférica, umidade relativa do ar abaixo de 70%, portanto um estado de reunido, as condições para que o fogo ganhe velocidade. E foi o que aconteceu ali. E ganhou, porque realmente quem passa da Catraia até lá embaixo, à zona de Penalva, Santo António do Alva, aquilo está tudo queimado, não é? 141 hectares que arderam ali naquela... ali foram 150 hectares que arderam naquela área. Outra coisa que me consta também, pronto, pode eventualmente assim não ser, mas que me consta é que o vestuário antifogo ainda não é uma prioridade para os bombeiros portugueses. Será assim? Não será? Como é que é? Bem, isso tem passado por várias reformas. O que é certo é que ainda ninguém acertou. O vestuário que é utilizado atualmente por João Beijo é coberto por uma legislação. É adequado? Não. É aquilo que os bombeiros devem pôr em prática na questão de combate a incêndios florestais. Estamos a falar em incêndios florestais, portanto, que é um equipamento adequado só a combate a incêndios florestais, não é adequado. É claro que nós, a direção, no início da época até tinha aprovado uma verba para adquirirmos equipamentos. Esses equipamentos tinham sido, portanto, que se pensava adquirir era um equipamento dentro das cores que estão padronizadas na legislação, mas era um equipamento diferente daqueles que está previsto na legislação, que era um tecido Nomex, portanto, em que fazia uma casaqueta e umas calças em Nomex, mais com a intenção de proteger, se calhar, o bombeiro quando faz combate ou passar pelas chamas, porque permanecer não há equipamento nenhum que, portanto, que dure, digamos assim, e que possa salvar o bombeiro, não. Entretanto, saiu uma proposta do CREN, em que permitia às CIMA, as Comissões Intermunicipais, de concorrer para a aquisição desses equipamentos. Nós concorremos, tínhamos direito a 50, portanto, isso ainda, neste momento não recebemos esse equipamento. Aquele equipamento que pensávamos adquirir também tivemos a aguardar para não estarmos a comprar equipamento diferente em relação àquilo que estava a ser proposto pelo CREN, e até esta altura estamos à espera porque, efetivamente, não nos foi entregue. Continuamos a ter o equipamento que tínhamos, na expectativa de que, infelizmente, com este flagelo e estes acidentes e viaturas efetivamente foram consumidas pelas chamas, alguém de direito venha a tomar uma resolução na questão que está relacionada com o fardamento no combate a incêndios florestais. Eu queria acrescentar sobre este aspecto que todas as contribuições que estão a ser feitas agora voluntariamente para os bombeiros, e nomeadamente para a nossa associação, vão integralmente para a aquisição de material de proteção individual. Portanto, é uma informação que eu deixo aqui já ao auditório, que todo o dinheiro que nós consigamos reunir vai ser, tostão por tostão, canalizado inteiramente para isso. Sr. Presidente, vamos conversar então um bocadito acerca disso. Portanto, sente que a população portuguesa está com os bombeiros quando se fala destas campanhas que todos estão dispostos a fazer? Alguém sugeriu que se cada português desse um euro para... É uma coisa pouco insignificante, não é? Mas, quer dizer, a verdade é que isto poderia ajudar muitos bombeiros, dando na sua própria localidade, onde têm os bombeiros. Há poucos dias eu ouvia os artistas dizerem que estão disponíveis para ajudar os bombeiros. Nós estamos a gravar este programa e eu sei que o próximo jogo da Académica com o Belenenses, a verba daquele jogo vai reverter para os bombeiros voluntários de Coimbra e para outra corporação ali próxima de Coimbra, que agora não me corre. Portanto, todas estas iniciativas que de alguma forma pretendem ajudar é porque realmente há uma... Portanto, há aqui uma união entre a população e os bombeiros, concorda? Sim, nós nunca, mesmo fora deste contexto anual, nós temos tido sempre a colaboração da comunidade local, da população, quando nos dirigimos, enfim, é evidente que há anos que dão mais, outros dão menos, mas isso é das dificuldades de cada um. Nesse aspecto, a população tem sempre respondido positivamente aos nossos apelos, e mais uma vez está a registá-lo. Queria aqui também aproveitar, já que falou nos artistas, que através de um elemento da direção e na reunião de anteontem, fomos alertados para um desejo do Coral de Santana realizar dois espetáculos a favor dos bombeiros da Lagoa do Hospital. Nós evidentemente dissemos que sim. Aguardamos agora só o estabelecimento de datas e locais. Penso que um deles vai ser em Penalva e outro será nas próprias instalações. Mas isso ainda não está perfeitamente definido e a seu tempo será divulgado. Todos os homens têm a sua estrela, embora muitos não deem por ela. Estrela da morte, a estrela do mar, para guiá-los na sorte, guiá-los no azar. Eu tenho uma estrela pequenina, toda ela feita de lata fina. Quando estou perdido, quando estou à toa, dá-me sentido, põe-me numa boa. Dá-me sentido, põe-me numa boa. cantina, toda ela feita de lata fina. Quando estou perdido, quando estou à toa, dá-me sentido, põe-me numa boa. Dá-me sentido, põe-me numa boa. Dá-me sentido, põe-me numa boa. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19, num programa que pretende dar voz às pessoas e às instituições. Hoje falamos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. Temos connosco o Presidente, Sr. Engenheiro Armênio Tavares, e o Comandante, Sr. Emílio Camacho. Temos estado a conversar, enfim, do voluntariado, daqueles que esquecem de si e da própria família para defender a vida e os haveres dos outros. Falámos das dificuldades económicas, porque muitas corporações passam a nível nacional, e de várias campanhas que estão a iniciar-se para, de alguma forma, darem uma ajuda e compensarem os grandes gastos que os bombeiros têm tido. Falámos também já dos incêndios e dos incendiários e entramos na parte final do nosso programa, e agora vamos falar de um documento que eu vi, e, aliás, todos os dias nós escutamos isto, que há fogo posto, não há fogo posto, e há poucos dias eu vi um documento do José Gomes Ferreira, daquele economista da SIC, em que ele dizia que, algo parecido com isto, que em Portugal há uma verdadeira indústria dos incêndios e que muita gente beneficia direto ou indiretamente. Será por isto que há muitos incêndios? O que é que lhes parece? Eu pessoalmente, quer dizer, aquilo que conheço aqui da nossa área geográfica de influência, digamos que a nível distrital, nomeadamente, não creio que isso se verifique. Porque muita da área que agora ardeu, ou que já ardeu anteriormente, é a área de mato. Apanha alguma floresta pelo meio, de facto, apanha alguma floresta, mas é essencialmente mato. E são grandes áreas de mato que existem ainda e que estão propícias a ser alvo de novos incêndios, que já resultaram de incêndios de há muitos anos. Não houve florestação, o mato desenvolve-se e, portanto, estão criadas as condições para uma pequena ignição transformar num grande incêndio. Portanto, pode haver outras zonas onde isso aconteça lá, digamos, a suspeição desse analista. Mas eu aqui, e com o valor que a floresta, de facto, há bocado disse, está cada vez mais desvalorizada, que seja por aí os interesses e na indústria dos incêndios. Pode haver outros interesses, não com a madeira, provavelmente. Sugiro, mas quando nós constatamos o seguinte, que a GNR apanha um incendiário e que depois ele é presente ao tribunal e que depois, pronto, vem para casa, parece que nada lhe acontece. Eu não quero com isto nem culpar sequer os tribunais, porque os tribunais limitam-se a dar as penas de acordo com o que está legislado. Portanto, não são os juízes que legislam. Se houver falha, será dos políticos, que são eles os legisladores. Agora, isto às vezes cria também uma certa tristeza, porque se de facto é verdade que há alguns, e pode ser uma pequena percentagem, e admito que seja, concordo com o que o senhor engenheiro diz, portanto, que a maioria, portanto, os matos estão numa desgraça, portanto, e qualquer coisa pode provocar um incêndio. Mas se, de facto, há um ou outro que ainda vai deitando um incêndio, penso que também aí, se calhar, as infrações deviam ser, se calhar, um pouco mais pesadas, não sei, é isto que me ocorre, que lhe parece? Desde que, de facto, haja prova concreta do incendiário, de facto, as penalizações deviam ser alteradas, para que depois ficasse... E, por outro lado, também, preventivamente, e na época dos fogos, alguns que foram suspeitos e que não foram devidamente provados, mas que havia fortes suspeitas, se calhar uma prisão preventiva nesta época, que já acontece com alguns, na época dos incêndios, seria, talvez... De boa prática, não é? Para aqueles que, de facto, sofrem de algumas perturbações, não é? De algumas perturbações. Camacho, quer fazer algum comentário acerca disto? Portanto, eu queria só dizer-lhe que é prática comum, depois de um incêndio, haver uma equipa da GNR, que é os antigos florestais, e que passou agora a ser a tropa da GNR, militares da GNR, que fazem averiguações e inspeções técnicas ao desenvolvimento do fogo, onde é que ele teve o seu início, e também é feito um levantamento em parceria com a GNR local, de tomada de posições de determinados civis que estejam junto dos incêndios, quando estamos a combater. E já tem sido detectado alguns casos, e alguns casos têm sido detidos no momento próprio. E tem tentado várias situações, a solidão, a questão que está relacionada com pessoas que contraem doenças psicológicas, outras por situações financeiras, enfim, tem-se encontrado um bocado tudo, e eles têm estado em campo e têm feito algumas detenções. Pois, aposto em prática como a justiça atua, pois, isso agora já é outro assunto, não é? Mas o que acontece é que, pelo menos naquele imediato, está suspenso haver incêndio naquela zona, porque sabemos que o incendiário está retido. E alguns dos casos são entregues, ou alguns não, praticamente todos são entregues a esta equipa da GNR, aos militares da GNR que fazem o tal reconhecimento e inspeção dos locais. Sim, senhor. Nosso programa está chegando ao fim. Eu vou colocar aqui mais uma ou duas questões. E esta tem a ver com a natureza. Portanto, Deus criou a natureza a partir do nada. Uma natureza bela, maravilhosa, que entregou ao ser humano para que o utilize sempre, que necessite e a conserve. Olhando para a natureza após os incêndios, o que é que lhes lembra? Isto é... O que é que lhes parece? Foi aquilo há bocado que o Sr. Engenheiro Arménio disse. Portanto, aqui há uns anos atrás as pessoas cultivavam as terras e tratavam das terras, não é? Hoje em dia não. Deixaram-se das terras e localizaram-se nas grandes superfícies. Deixaram de as cultivar. Anos após anos, a flora também sofre a sua mutação, é evidente. E o que acontece aqui é que os incêndios de hoje, os bombeiros têm que estar preparados, porque a progressão e a intensidade com que eles hoje se deflagram e as proporções que tomam são muito grandes, são intensas e ganham muita velocidade. Porquê? Porque originado do depósito de muitos anos desse combustível, não é? Este ano também foi um ano em que, no início do ano, choveu muito. A situação propícia é que aquele combustível fino, o feno, se desenvolvesse mais. É claro que, aliado a estes combustíveis que já há alguns anos, quem, por mão criminosa, por malvadez, deita o incêndio, é claro que ele vai progredir, vai ganhar velocidade, não é? Eu penso que é isto que levou a que, efetivamente, hoje tenhamos estes incêndios e que eles ganhem grandes proporções. Para além dos prejuízos, portanto, dá pena a gente olhar para... sei lá, olhar aqui para a serra e ver tudo queimado, aqui diz para a serra, diz para outro local, isto de facto, pronto, é uma tristeza, não é? Porque, pronto, a natureza é bela, a vegetação é bela, e depois fica tudo num estado... É como diz, de facto, o comandante disse, a desertificação, portanto, e a falta de cultivo das terras, eu lembro-me, já é do meu tempo, há muitos anos, e na minha aldeia, ali à volta, aquilo que era cultivado e que hoje não é, e o que é hoje. Portanto, aquilo é de facto um fator de risco para um incêndio tremendo. E também não vejo, ainda há dias em declarações na televisão, se dizia, penso que salvo erro, o próprio ministro, que se ia procurar modificar e obrigar as pessoas a limparem os seus pedaços, enfim, todas as parcelas. Efetivamente, isso seria uma boa medida, mas as pessoas não têm recursos para fazer isso. Eu tenho lá parcelas que as dou pela limpeza. Levam-nas. É uma preocupação que eu deixo de ter, mas dou-as de boa vontade. Levem-nas. Não têm floresta, só têm mato. E eu não vou, em termos de rentabilidade, tirar do meu dinheiro para lá pôr, para depois, vem daqui a um ano, nova obrigação. Portanto, que estudem muito bem a situação, porque não podem ser só os proprietários a fazer esse serviço. Se querem fazer um trabalho preventivo, em vez de gastar milhões no ataque. É uma constatação que, pronto, e outra é que, de facto, muitas matas, muitos terrenos pertencem ao Estado, pertencem às autarquias, e, portanto, eu penso que eles também não fazem nada por isto. O exemplo vem deles. Pois. O maior exemplo começa por eles. Sim, senhor. Pronto, o nosso programa chegou mesmo ao fim e eu agradeço-lhes, portanto, já o terem estado aqui neste programa e ao mesmo tempo, pronto, dou-lhes mais um minutito, se assim entenderem, para nos falar de projetos que tenham para o futuro ou algo que, se assim entenderem. Eu queria fazer apenas um apelo à nossa comunidade local e, portanto, que se associem aos bombeiros. A cota é apenas 12€ por ano. É algum dinheiro que nos ajuda, com certeza, a prosseguir os nossos objetivos e provavelmente também não será assim muito penalizante para a situação financeira que as pessoas atravessam. É um apelo que deixo. Os que puderem, venham associar-se aos bombeiros. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.